ficar comigo. Vai ter que mudar. Você tem a vida inteira pra viver. Saber o que é bom e o que é ruim. Acho bom pensar depressa e escolher. Antes do fim. Daqui pra frente, tudo vai ser. Você não sabe.